1.500 pés, corredor Vera Cruz, reporte através de Parita. Forma justo na 095. Não 3198, complete final, chame torre 1895. Torre 2895, 3198. Doutor Salvador, muito bom dia, seu trip 5595, cuide por fila da Euleda. Trip 5595, bom dia, contato radar, saída da El, suba e mantenha 1940. Mantenha 140, mantendo o perfil, trip 5545. Doutor Salvador, bom dia, 1260, informação, índia. 1260, bom dia, chegada a mar e desça e mantenha nível 050. 050, chegada a mar, eu vou na 260. Direção Interlagos, Vitor Mike Quebec. Sim, chegou na prova rotatória, reposto com o visual, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, prova rotatória, reposto visual. Como é que faz o sossegamento correto? Esse heliponto do LX, ele é um heliponto da polícia ou se destina a qual tipo de aeronave? Poderia informar o tráfego do Índia 90 Alfa em relação ao Vitor Mike Quebec? Índia 90 Alfa já pousou da contorre no momento. Visual com campo, Vitor Mike Quebec. Sim, chame torre na frequência 11895, Vitor Mike Quebec. 1895 Quebec. 0 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso no 0 com 1.503198. Índia November Alpha, solo aos 4-0, autorizado backtrack, reporte livrando parte 4. Sou instalador, Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, ingresso na final no 7, reporte final de 3 milhas. Ingresso final no 7, reporte final de 3 milhas, Quebec. Forma a atitude que está mantendo. Para o que é que é o fundamento, é 6140 no 02. 40 é 5 gol, livrar o setor, está autorizado para o feedback de saneamento. Fazendo com a equipe do solo. Ok, pode andar aqui, fala 5 gol. Primeira alfa, frequência livre estacionar. Gol no 073, 114 a bordo, 2 horas e 18, alternada a Caju. Gol no 073, no ponto de espera, 2895, Caju, 1015, irmão voo. Estado 1015, ponto de espera, 2895, obrigado, gol no 073. Tango Vitor, Charlie Adel, na escuta do controle. Controle chamou 5595. Negativo. Papatango, Vitor, Charlie Hotel, na escuta do controle. Três, um, nove, oito, solo aos 42, livre à direita, solo 121, decimal 9. 19. Quebec, cheque o trem, livre pouso não no 7, vento 090 graus, cono 09, altímetro no 0 no 5. Trem fixo, livre pouso no 7, Quebec. 319, até 398. Gente, solo 121, decimal 9. Quebrando a pista. Dia até 398, taxi via Alfa, reportando o presidente. Alfa, vai reportar o presidente, até 398. Decolado 1-0, gol no 073. Ah, só uma informação, tem um pessoal trabalhando atrás da cabeceira. Gente, não fomos informados, ok, graças pela informação. É, por nada, tem umas 5 pessoas ali bem perto da cabeceira, pede pra verificar aí, porque a hora que a gente der potência, pode machucar alguém aí. Gente, vamos informar. positivo ali, não tem. Bom dia, chegada Mari, desça e mantenha nível 050. Desça e mantenha 3.000 pés, informa ajuste na 0 no 5. 3.000 pés, na 0 no 5, gol na 260. Juliette, está 309. 73, livre decolada 1-0, vento 1-1-0 graus, com 0 nasce. Vai manter a Juliette, Fox prossegue para o 2-309. Backtrack, a parte livrando. Lima Mike Fox, vento 1-1-0 graus com 1-1 nas, altímetro no 0-1-5, é parte fora do solo. Possível aguardar no pátio da descida do navio? Sim, fica ao seu critério. Ele está fazendo um pushback. Fica atento. Lima Mike Fox, segue pro de buraquinho. É, negativo, destino é LC, ó. É, rotatória seria. Gente, pro da rotatória, controle 120 decimal 8, bom voo. Rotatória 108, Fox. Gente, olhando para o da rotatória, reporte com o visual, Bravo, Kilo East. Frequência livre estacionar. Voo no 073, controle 120 decimal 8, bom voo. Papapá Lima, Mike Fox, informa a atitude que está mantendo. 500 pés, não. Gente, 500 pés, reporte nacional para pouso na escuta do controle. Estimativa, 500 pés depois da hora para pouso, algum traço da, para aproximação 7? Está com 144 a bordo, alternando Recife e 1,50 autonomia. 40 no ponto de espera, chame pelo 895, regime 15. 895, medi 15, obrigado. El 73, bom dia, contato radar, série da El, suba e mantenha 340. 340 sem restrições, bom dia, agora 073. Gente, chame torre 1895. 5595 da presente, vou na Proa de Léo. Presente Proa de Léo, 5595. Bravo que Luiz, que da presente, segue para a final 17, encurtando na medida do possível, reparte final de 3 milhas. Zero, linha decolada 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-0-9, informa a equipe na retaguarda da cabeceira, já foi instruída a manter a distância segura, livre decolada 1-0. Visual para pouso, Lima Mike Fox. Sim, frequência livre para coordenação. Ah, Carcará 02, descendo a identificação, chegada MAN, desça e mantenha nível 050. Azul 4207, assina a identificação de chegada Bonf, desça e mantenha nível 060, reduzindo velocidade para 2509. Gente, grata. Olha o gol na 260. Para 260, ciência, desça para 2000 pés, ajuste 095, autorizado LS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado. 2000, ajustado 095, autorizado LS, X-Way, pista 10, reporte estabilizado. Gol na 260. 50, controle 120, decima 8, bom voo. 208, tá. Controle Salvador, Oxaner, 6142, abaixa 2000 pés na PUCA. Oxaner 6140, bom dia, contato radar, saída PUCA, suba e mantenha 250. Suba e mantenha 250, pode voar direto PUCA? Mantenha o perfil da saída, Oxaner. Vai manter o perfil da saída. Carcará 6002, informe indicada. Sim, se reduza para 2109. Então 3896, desça para 3000 pés, ajuste 905. Livres da restrição sobre altitude, de atitude sobre posição em TAP, então 3896. Flores Salvador, Xanar 6140. Luiz, que livre pouso na 17, vento 100 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso na 7, prato. Coordenação, Oxana 6140. Estabilizado ILS, estão no 0, gol na 260. Controle o gol na 260. Gol 1073, Recife, 1251. Break, controle, gol 260. Gol 1260, chame Torre Salvador na frequência 11895. 1895, obrigado e boa. Gol 1073, copiou o controle. Poderia confirmar a frequência do gol 1073? Gol 1073, Recife, 1251, alterna 13325. 1251, 13325, obrigado, bom dia. Ô, Força Aérea Carcará 02 é um Super Tucano? Ah, um IAJ 35, ciente, obrigado. Nada no externo da 10. Polo 260, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização para pouso, Polo 260. A 6002, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 5. Três oito nove e meia, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado LS, reforço estabilizado. Zero, vento 1 no 00 graus, cono 0 nós, altímetro 1 no 0 no 5, livre pouso na 1 no 0. 1 no 0 no 5, livre pouso na pista 1 no 0. Lida. Venha por gentileza para papinha no brilho, máximo. Está no máximo. Tá bom, obrigado. Luiz, que solo 5-3, autorizado backtrack, parte livrando. Sena 1140 da presente, eu indo por hoje, Aracaju. Aracaju da presente. Luiz, Mike Alva, vou indo para a rotatória, mantendo os corredores do poste quando visou. Luiz, Mike Alva, para a rotatória, da presente. 4207, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 100. 260, solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 9. Padrão, Cairo no 1000, direita, Shell no 208, 01 no 61. Solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, obrigado, bom, 260. Que Luiz, que frequência livre vai estacionar? Uf, Mike Alfa, para ingresso no circuito, chame torre na frequência 11895. 11895, trato com você. Santo, depois 96, localizado pelo localizador. Ciente, complete final, chame torre 11895. 2 milhas. Reportará final 3 milha, Golfo Mike Alfa, tá com o seu embarque travado. Então. O instalador está 3296, LS baixar travado. 59 milhas, sudoeste do VR de Salvador, chame Leões na frequência 1201. Direção de pouso. Sente, autorização 3296, para informação. Emergência médica a bordo, passageira sexo feminino. Eu não entendi, confirme. Solicita médico após o pouso, emergência médica a bordo, passageira sexo feminino. Ok, sabe o sintoma e a idade da pessoa? Sem idade, aparentemente convulsão, ela toma antidepressivo, segundo informação aqui. Entendi, convulsão é isso e ela toma antidepressivo. Afirmo. Ok, ciente, vou coordenar aqui com a Infraero. Tá livre o pouso, vento 090 graus, 109, 3896. Ciente, livre o pouso, tá 3896. Golf Mike Alpha, faça 360 pela esquerda. Confirme pro Golf Mike Alpha. 360 pela esquerda, Golf Mike Alpha. Mike Alpha, 360 pela esquerda. 3896, condições de especificar aí a cadeira da passageira? Negativo, 3296. Após o pouso, informo para o senhor, 3296. Ok, gente. Gente, informe intenção. Posto Mike Alfa, não alongue muito o 360, ok? Complete aí a curva, autorizado a interceptar a final da 197, aguarde a autorização para pouso. Golf Mike Alfa. Mike Alfa. 4207. Azul 4207, reduz a velocidade para 1909. Reduzindo azul 4207. Gente, complete final chame torre 1895, bom pulso. 2895 graus. Chega via Juliette para o portão 8, Bruno 260. Tango Golf Mike Alpha, pista 17, autorizado pouso, vento 110 graus, 109. Golf Mike Alpha, livre pouso, 10. Agora você tira o portão. Salvador, Cacará, 02. O testador, salvo, rebaixar travado. São 3896 no solo 1300, chame o solo em 1219. 209. Salvador, é 3896, 2. Cacará, 02, cheque trem, continua aproximação, guarde pista livre. Trem, rebaixar travado, aguardando, pista livre, Cacará. Aquilo Zulu para Petrolina, agora são as tardes. Solo, Salvador, 3896. 3896, taxi Alfa, Juliette, portão 9. Alfa, Juliette, portão 09, 3896. Tango Lima, aquilo Zulu, com 100 mil pontos que se encontra, a pista que decola. Para Petrolina, autorizado uma centena, cola da pista 17, primeira curva à esquerda, cumpre o perfil da Momo, após Momo, direto, controle 120, decimal 8, próxima da 5122. Está travado. Autorizado pouso, vento 1-0 graus, 099. Autorizado o pouso, Carcará, 02 na pista, 1-0. Golf Mike Alpha no solo 02, qual o estacionamento? Não entendi. Estamos no 8-95 para o estacionamento. Solo 3-95. Chega. Primeira fileira, gente, não estou mais claro. Max. Localizador esquerda, 150. Autorizado LS, é que foi pista 90, reporte estabilizado. Pro 150 esquerda, reportar estabilizado no X-Ray, azul, 3-0-7. Pedro, azul, descendo 150, tem mais 5, bom dia, Salvador. LJ 5728, bom dia, chegada Mari, desce e mantenha nível 050. 050, já vai estar com o Luna, por gentileza? Do Pro de TAP, WebJet 5728. TAP, obrigado. Ok, gente. Observe então o ingresso aí do Golf Mike Alpha, prossegue na sequência, chama na Tatá para o ingresso Zulu. Posição 5. Obrigado, 993, que se vai ficar sem pé. Boa tarde, 993. 296, prossiga. Gente, está em contato com a infra-aérea, eles estão verificando a situação que ocorreu com a ambulância, que se eu não me engano, a ambulância saiu para atender um outro paciente. Complete canal Chimé Torre 1895, Lopo. 1895, azul, 4237, quer sair, fica de lado. Torre Salvador, bom dia, azul, 4207, 9 milhas da pista. Azul 4207, continua a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado, que é negar 1-0, 1-5. Gente, azul, 4207. Taxi Alfa na Delta, me chame para cruzar a pista. Narnia 200, bom dia, chega da Mari, desça e mantenha nível 060. Obrigado por hoje, Tapia, chama Narnia 200. A ambulância está parada, estacionada aqui pertinho da gente, está precisando de médico. Nós informamos a infra-aero, porém a infra-aero disse que o médico do aeroporto tinha saído para um outro atendimento, estavam aguardando o SAMU, a ambulância da cidade. Então, eu solicito que o senhor faça direto com contato com o fiscal do pátio ou com a responsável da infra-aero no setor. Vai cobrar a companhia aqui, obrigado. 00 graus, 129. Livre pouso 990 azul, com a 207. 06 vai manter a altitude de 500 pés? Inclusive, mantém a posição, aguardando instruções. Mantenha, Cacara, mantenha. Autorizado, até o posto de espera da OSC autorizado.